chão para aquele dia que choveu em teu coração. Vai lá sobre as ondas do mar o que se canta, paralisa a terra e o mar o que se calar. Doce amor, chuva em teu olhar, uma canção para te namorar. Para sempre, para relembrar e tentar o melhor, pararia o tempo pra te ver, ó meu doce amor. Vai lá sobre as ondas do mar o que se de sol.